X correct, watch for pushback and startup. Call for pushback and startup, Max 230, rapid. 313, fique atento a uma aeronave da Gol que está realizando pushback no portão 7, não vai interferir aí no procedimento de parqueamento. Sim, então prossegue direto a Rosneia Lúcia, assim que o portão 7 aí. Salvador, o Azul 2781 na remota, melhor, na 4 Romeu, solicita um pushback aqui. Hot 3 autorizado, chame táxi, Azul 2781. Autorizado, chame táxi, Hot 3 2781. Autorizado via pátio índio, na ponta de espera, chame torre 118, decimal 612, autorização 012, um bom voo. Autorizado via pátio índio, na ponta de espera, 186, 012, 1902. Falcon 3305, boa noite, adiciona a identificação, dessa via chegada bom médio 1 para o nível de voo 050. 050, bom médio 1. Preciso táxi 2781 da Azul, temos a bordo 66, 3:20 e Salvador. Seguindo a aeronave da Gol agora para o ponto de espera via parte 3, Padichano Índia. Chame torre 118, decimal meia dúzia no ponto de espera, altímetro no 092, bom voo. No 092, segue a aeronave da Gol, parte 3, parte 1, Índia, chamando torre em 186. Obrigado, bom trabalho, até a volta. Salvador, voo 9082, aproximando de uma espera da 1-0. Voo 9082, está autorizado a decolagem da 1-0, vento a 080 graus, 1-2, né? Colégio autorizado, da 1-0, 9082. Salvador, muito boa noite, 2781 da Azul, para o ponto de espera. Azul 2781, está autorizado a alinhar e manter 1-0 após a rolagem da aeronave da Gol? Após a rolagem da aeronave da Gol, a linha mantém na 1-0, 2781 da Azul. Nós 082, decolado ao 13, controle 119, decima 8. 119, decima 8, voo 905. Ô Torre, o foi avistado ali na perto da entrada ali da Juliette ali. Tem alguma coisa ali no chão, vocês são um bicho morto, alguma coisa bem na faixa central. Ok, obrigado. Central da pista ou na Juliette Santos? Da pista, é ali mais ou menos na altura da Juliette, ali da Juliette não, da Alfa. Obrigado. Ok, o Azul 2781, o senhor decola por conta em risco ou aguarda a revisão da pista? Nós decolamos, senhor 2781. Ok, pista livre, vento 080 graus, 109. Informe fora do solo. Autorizando a decolagem, então, 2781, informará fora do solo. Saída via Salvo 1, 3, estou vindo para o 380, voo 908. Boa torre, o voo 9082 voltando, é só para informar que o objeto ali está em frente à Avenida da Charlie ali. Ok, ciente em frente à Charlie, nas proximidades, obrigado. Controle 119.8. E Matheus, essa é a escuta de controle. Confirma o 9082? Autorizado, direto Leda. Direto Leda presente, 9082, obrigado. Azul 2781 decolado, Azul 4, controle 119.8. 198, boa noite, senhora Terra Rosa. O senhor avistou alguma coisa na rocha? Parecia um animal pequeno ao lado direito ali, não sei se era um pássaro, uma coisa assim. Quente. Ok. Troia, muito boa noite, 2781 da Azul. Lisboa, 160, livre de restrições de atitude. 160, sobe e mantém livre de restrições de atitude, 2781 da Azul. America 230, clear for pushback start up, report taxi. Okay, clear to pushback start, report taxi, American 230. Afro, obrigado. Reduza a velocidade para 2109. Azul 4298, a senhora identificação dessa via chegada ao Gomed 1 para o nível de voo 050. Mantenha via chegada, Azul. Centro 605, tráfego 1 hora, 25 milhas, rumo oeste, cruzando 4506, subindo para o nível 960, Mofa Tango 72. Azul 2781, tráfego 10 horas, 25 milhas, rumo nordeste, cruzando 075, descida pelo 050, rebote 320. Feito, tráfego 2781, grato. para 3305, você tem restrições para 2000 pés, o ajuste na 012. Tá, 2000 na 012, tá? 33. 082, chame sempre Recife, em 128, decimal 35. 128, 35, voo 9082. Em 3305, o tráfego geralmente formado encontra-se na posição de 2 horas, 1 a 4 milhas, 1 oeste, cruzando 065 no momento. Azul 2781, o tráfego geralmente formado encontra-se na posição de 10 horas, 1 a 3 milhas, 1 nordeste, cruzando 060 em descida. Ainda no visual, o azul 2781. Em 3305, autorizado o procedimento, ele é sexo 8.0, reporta estabilizado, tráfego superado. Reportando 2781, tráfego superado. 2781. Got America 230, ready taxi. America 230, clear taxi, flight 8 on 1, taxiway India. Report on hold point, ready to take off. Okay, Alpha 1 to India, report the hold point, ready to take off, runway 10, America 230. Boa. Salvador, muito boa noite, hoje é 6313. Janeiro 6313, boa noite, para a cópia, chame torre 118, decimal 6. 186, obrigado. Oi, Salvador, boa noite, 6313, Oxené. Boa noite, Oxené, 6313, aguarde cópia, saída Sanvo 1, transição Mótiva. Quente, quente da Whisky, não, perdão, da Ian. Então, 3305, controle? Está estabilizado. Gente, chama a torre 118, decimal 60. 260. Azul 4298, desce para 2010, ajuste na 092, autorizado procedimento, reporte estabilizado. 7213, na 092, autorizado estabilizado. Oxené 6313, cópia. 63, escuta. Autorizado, Guarulhos, 360 nível, IEP Zulu no 0 até Taubaté. Decola 1-0, saída Sanvo 1, transição Mótiva, controle 119 decimal 8, transponder 5147. Azul 4235, controle Salvador em 118 decimal, correção, 119 decimal 8. Azul 4235, assina a identificação dessa via tirada bonde para o nível de voo 050. America 230 line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, American 230. 3305 no solo aos 28, táxi via Alpha. E chame antes da Juliette, mantenha a escuta. Alpha, antes da Juliette, 3305. Chute 30, clear takeoff, runway 10 wind, 080 degrees, 09 knots. clear for takeoff and runway 10 American, 60. Cat 230 Airborne 30, contact departure 119 at decimal 8. 119 decimal 8, Max 60. Thank you. Max 230 out of 1600 to 340. America 230, with a contact on takeoff, climbing maintains with level 340, moment departure. Okay, climb to 340, moment departure, American 220. Portão 3305, ingresso na Juliette, portão 07. Estabilizado localizador Azul 4298. Azul 4298, torre 1862. Salvador, muito boa noite, Azul 4298, 2 milhas, fim de terra. Azul 4298, pouso autorizado na 10, venta 080 graus, 109. Repouso, pista na 0, Azul 4298. Azul 4235, tráfego 11 horas e 2, 3 milhas, Oeste, cruzando 065, subindo 340, Boeing 757. America 220, traffic 3 o'clock, 22 miles, southbound crossing, flight level 115, flight level 050, it's Echo 190. Package 230, traffic is in sight. Azul 4235, direção para 2010, o ajuste 9092, autorizado o procedimento, reporte estabilizado. Táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, vai chamar antes da Juliette, azul. 4219. Salvador Tower, very good evening. Europe 084, we are at number 10, we are requesting 1816, destination Madrid. Roger, Alfa 084, cleared Madrid, flight level 350. Via Hotel Zulu 10, after in accordance flight plan, departure from runway 10, left turn, Tuca departure, and Zipa transition, departure frequency 119.8, and the scope hold 5150. Okay, we're here to destination Madrid, flight level 350, after Zulu 10. Then flight on route, runway just 10 after departure, we turn left, direct to Buka, Zipar transition. Departure frequency 119.8 and 5150 on the squawk, Europa 084. Europa 084, ready back is correct. Report for pushback and start. Okay, we start correct and we need to start one engine at the gate at idle power. Roger. So, confirm we are clear to start one engine at the gate now? At your discretion, sir. Report ready for pushback. Okay, thank you. We are clear to start up one engine at the gate. Delta 230, call it center, 126.85 and left. 126.85, American 230. Quatro dois nove oito, ingresso na Juliette, portão 01. Juliette vai ingressar, portão 01, 4298. Azul 4235, chama torre em 118, decimal 60. Muito bem, obrigado. Azul 4235, baixar o trabalho. Azul 235, pouso autorizado no 020, 080 graus, 102. Pouso no 04235. Back and report ready for text. Puxa-Leme 6313 está autorizado e chame táxi. Portará táxi 6313. Europa 084, raise taxi. Europa 084, clear taxi by Airfront 1. Follow Airbus A320 from Avianca, starting pushback gate number 6. Pay attention at the traffic. Okay, we'll go by Airfront number 1. We'll follow the Airbus A320 of Avianca and Avianca Europa 084. O Azul 4235 no solo aos 45. Táxi via Alfa e chame antes da Juliette. Alfa, agora antes da Juliette, por favor. 6313, táxi via pátio 1, Índia, chame no ponto espera para fazer a decolagem. Azul 4235, mantenha a posição antes da Juliette. Agora a posição antes da Juliette, 4235. Papa 084, taxi via Apron 1, India, report ready for takeoff at holding point. Okay, we taxi via Apron 1, India, we report ready at holding point. Report 084. Azul 4235, após o A330 da Europa, prossiga via Juliette, o gate é o 03. Juliette, prossiga após a Europa, 4235. Xanamia 3, boa noite. Autorizada a decolada 10, o vento é 080 graus, 10 nós. Angola 970, oficina de identificação, chegada a Bomé de Uno, desse mantém o nível 060. Chegada a Bomé de Uno, nível 060 ou 1970. Pede. Tower, Europa 084, approaching holding point runway 10, we are ready. Roger, Europa 084, clear line up and wait, runway 10. Clear line up on the ground, 10, Europa 084. Xanamia 313, decolada 50, chame o controle 119, decimal 8. 198-6313, boa noite. Boa. Controle Salvador, 198-6313, Xanamia. Xanamia 313, contato radar na decolagem, saída salvo 1, nível 360. 084, clear takeoff, runway 10, wind 080 degrees, 10 knots. Clear take around 10, runway 084. Zero 084, airborne at 53, contact departure 119 at decimal 8. 119.9, so long, thank you. Salvador, buona noite, this is Europa, 084. Europa 084, the contact on departure, coming in tempo at level 350, Puka departure. 350, Puka departure, Europa 084. Azul 450, Azul 450, Azul 450, para Recife, Serra Brava Romeo Fox, via peso 17, decola da 110 curva esquerda, saída Puca, transição Aru, aciona 5157, controle 19.8. 4920, frente, aprovado em Recife, na linha 350, que é gravado no ponto, e a Hunter de Louco no 7, decola da 10, primeira curva à direita, descendo a Fuca, Aru, 5157 ao transponder, 119.8 ao controle Salvador. Sou azul, está do número de 0, com fechamento correto, impressionante. Está repassando o ponto 1, 4920. A 3178, da Câmara 2000 para ISO, ajuste no 092, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000, 092, reporte estabilizado. 1970, reduz a velocidade para 200 nós. Reduzir 10 nós, voo 970. 970, cruzar descido para 3000, para ISO, ajuste no 092. 3012, voo 3013, centro Recife, 128, decimal 35. 2825, centro Recife, 6303. 128, decimal 35. 2835, 6303. Corretan 3305-330 Recife, pronto para cópia. Sim, autorizado. Recife, Serra Brava, Romeu Fox, nível 330, via Pesuri 17. Decola da 1-0, curva esquerda, na saída Puca, transição Aru, marchando 5161, controle 8. Corretan 3330, Pesuri 17, decola com esquerda Puca, Aracaju, 1-1-1-19-8-3-3-0. Correto, já funcionou. 3-3-0. autorizado do IMS Echo Zé, da 10031, Taxway. Um 78, torre 2860. 2860, boa noite. Boa noite, São 3178, a 1 milha 2 SPR, estabilizado, em X-Ray da 1-0. 3178, autorizado pouso, pista 1-0, vento 0-80 graus, 1-0 mais. Pouso autorizado 1-0, São 3178.